razão e redenção. Porque assim diz o Alto e o Sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é Santo, num alto e santo lugar habito. Isaías 57:15. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 13:16. Muitas pessoas sofrem do mal chamado crise existencial. É uma sensação de vazio, de tormento e falta de sentido para viver e estar no mundo. É um sentimento de ausência de norte e de significado sobre quem somos, onde estamos e para que existimos, o que causa profunda depressão e desânimo sobre a vida. Isto é a falta da compreensão dos propósitos de Deus, dos planos existenciais em que vivemos, e do entendimento da presente condição do universo em que estamos. Nada falta na palavra de Deus de tudo o que precisamos saber, acima do que está revelado. São mistérios que estão acima da nossa compreensão, os quais agora não necessitamos saber, e que somente na vida futura serão revelados. Em primeiro lugar, devemos saber que nada existe sem propósito. Deus criou tudo com suprema sabedoria, objetivo e razão. Se estamos aqui, é porque temos um propósito muito sério e um futuro final ainda não definido para nossa presente existência. Fomos criados para o louvor da glória de Deus, e para exaltar a suprema excelência da sua eterna grandeza. A glória de Deus é o objetivo final de toda a existência e o sentido para tudo que vive. Devemos entender, no entanto, que Deus deu o livre-arbítrio, autopensamento e autoconsciência para os seres que criou com o sopro de sua própria vida, e os capacitou com a faculdade de julgar e escolher por vontade própria. Os seres criados julgam pela própria interpretação, tanto que é possível escolherem rejeitar e desprezar o julgamento e a pessoa do próprio Criador, se assim interpretarem. Tanto podem justificar e glorificar como também desprezar o Criador. Isto é desígnio de Deus, e assim ele determinou pela sua soberana vontade. Porque a criação é de possibilidades infinitas, e ele só pode ser glorificado e justificado por suas criaturas através do livre-arbítrio. O projeto humano, começado em Adão, foi introduzido na Terra e no universo junto com o qual foi criado. Por causa da desobediência de Adão, que exerceu seu livre-arbítrio, a raça humana se corrompeu no pecado e a Terra foi entregue para a morte, escravidão e sofrimento. Portanto, devemos começar entendendo que este mundo é um mundo caído, e que a corrupção, morte e sofrimentos que existem no tempo de hoje não eram o destino planejado por Deus. Eis que os seus e os seus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Deuteronômio 10 e 14. A dimensão da terra e deste universo são a dimensão de uma existência chamada de primeiro céu, onde estamos. Acima desta existência está a superexistência, os céus dos céus, em vários níveis, ou a eternidade, onde Deus, as famílias ascendidas de luz e os exércitos dos anjos vitoriosos habitam. A eternidade é o universo que governa todos os universos, ou mundos. Será muito difícil para nós pensar no tamanho da glória e do poder que habita neste lugar. Esta é a morada dos anjos e o lugar de onde o querubim rebelde foi expulso. A causa da existência é a superexistência. Nós pensamos que existimos completamente, mas ainda estamos numa espécie de sono existencial no qual não podemos ver a plenitude da realidade superior de fato, exceto debaixo do poder do Espírito Santo. Quando um crente salvo vence a batalha da fé e parte deste mundo, você só pode ser salvo se vencer e glorificar a Deus. Ele passa a não somente existir, como a superexistir na superexistência da eternidade, que está totalmente acima e transcendente deste plano em que vivemos. Quem já venceu e partiu deste mundo não somente existe, mas como está numa superexistência, incomparavelmente mais viva, mais real, mais excelente e mais gloriosa do que esta, cheia do esplendor indescritível da habitação de Deus. A boa notícia é que quando alguém entrega-se a Deus, recebendo a Cristo, uma parte deste lugar maravilhoso já passa a estar no coração desta pessoa desde quando ainda em vida. E muito mais do que isto, o próprio Deus vem habitar desde já, com Jesus, no coração de todos aqueles que aceitam humildemente o reino da luz pelo conhecimento da verdade. Continuamos batalhando neste mundo, pela fé, confessando, obedecendo e praticando a palavra de Deus, resistindo inabaláveis nas provas da fé e testes espirituais para elevação de sentidos diante dos quais somos destinados a vencer, por promessa, se tão somente perseverarmos em obediência e submissão à vontade maior, a daquele que nos tirou das trevas e nos transportou já em vida para o reino da sua magnificente luz. Este mundo é caído, mas sabemos que Deus amou a todos os homens e providenciou um plano de salvação e redenção, através de Jesus seu Filho, o novo Adão e novo matriz da humanidade redimida, o príncipe da salvação para todos os que o recebem e justificam a Deus através da fé no seu nome. decretosdafé.blogspot.com